Crianças de rua, longe das escolas, a marginalidade. Não a tudo isso. Pela cultura e educação. Zé do Caixão. Let the carnage begin. Fala, Altino, manda uma cerveja pra nós aqui, porque tá começando aí o Tosco Chanchada Podcast. Aqui é Anderson Meira que tá falando, vulgo perna, e eu quero dizer que desgraça pouca é bobagem. É isso aí, perfeito. Aqui quem fala é alemão, o puro creme do milho verde. Meu nome é Vinícius. Eu gosto de Corinthians, gosto de cerveja e gosto de mulher. O resto, eu odeio. E meu nome é Fernando e isso aqui é uma fantasia de carnaval. É isso aí, hoje a gente vai estar falando aí de devaneios de boteco aí, né? As coisas que a gente conversa aí nos botecos da vida, né? Coisa da vida! Caralho! A gente pode falar enquanto o outro tá falando, né? Está acontecendo! Pra isso que tem mais de um microfone, né? Ô, desgraça! Aí, pra inaugurar o podcast, a gente vai estar falando aí sobre os devaneios aí de boteco. É cada coisa que sai aí que dá até medo. Isso aí, só esperar pra ver. Vamos pros e-mails então. Música de e-mail. Fala aí, alemão, você recebeu os e-mails de hoje aí, o que chegou de bom pra você aí? Minha caixa de mensagem tá cheia já, recebi vários e-mails de fãs e tudo mais. O mais que mais me interessou foi: aumente seu pênis em até 7 centímetros. Foi o tal de spam que mandou pra mim. Obrigado, spam. Valeu, spam. Como que você soube que ele precisava desse e-mail? Amizade é linda, né? É, o spam é um chegado meu, cara, conheço ele desde pequeno, quando eu chamava ele, carinhosamente, de spamzinho. Olha o cara é spam, né, meu? É, o spam é spam, né, cara? Ele é spam, cara. Mas spam não é aquele personagem da Image, cara? Um cara que voltou do inferno lá? É spam, maldito. É, esse aí, sei lá, spam, rapaz. Spam é meio gay, né? Spam. É, spam. Spam é tipo, os cara. Esse cara é um ferimento, cara. Os caras iam colocar o nome dele. Muito tempo. Aí tem esse carro também. Não, é de pau, não é? De pau. Esse pau. É meio gay, cara. Olha isso. Não... Esse pau. Ah, entendi. Tipo o da Roberto Close. É. Pau. Isso mesmo. Tipo, tu é no Surprise. Se eu falar nisso, eu tenho um e-mail aqui. Cristiano Ronaldo. Oi, Vinícius, você lembra de mim? Sou eu, aquele cara da praia. Você me ensinou aquele drible e tal. Eu tô falando aqui que eu usei a Champions League e deu certo, cara. Acabou em gol. Olha, então, Cristiano. Cristiano Ronaldo, olha, eu acho que eu tô lembrado. Eu ensinei o drible pra um cara aí, você não tava conseguindo pegar, não é? Que bom que você viu, cara. Achei que você não ia conseguir, não, hein, velho. Você é meio perna de pau assim. Mas beleza, vamos passar pro próximo. Karina bate. Bate na boca do céu. Da onde que é? É, do Rio de Janeiro. Vinícius, você é muito gostoso, quero dar pra você. Olha, Karina, eu fico lisonjeado com isso, mas eu sou um cara compromissado. Mas qualquer coisa eu tenho meu e-mail aí. Se não quiser só dar pra mim, pode. Brad Pitt. Vinícius, seu filho da puta. Naquela festa, você pegou mais mina que eu, hein? 3-2 pra você. Na próxima eu igualo. Olha, desculpa, Fred. Eu sei que você é camarada, mas pra chegar no naipe vai demorar um pouquinho. É muito bonito. E acabar meus e-mails. Na verdade tem mais um monte aqui, mas eu não vou mais ler. É, deixa pra lá. Fernando, recebeu alguma coisa boa aí, cara? Recebi uma carta de um coleguinha de 8 anos querendo trocar papel de carta. Nossa, cara, deve ter uns... Não, recebi pela folhinha, eu escrevi pela folhinha. Né? É. Moranguinho, não, né? Não. Ah, tá. Eu não troco meus moranguinhos. Não, esse tá completo já. Cara, chegou um e-mail de uma maldita japonesa que me oferecendo uns Rolex aqui, cara. Eu odeio Rolex, cara. Eu não aguento mais. Eu atiro no estilingue isso aí quase todos os dias e não acaba, meu. Eu não quero mais isso, não. Ó, por favor, japonesa maldita, não mande mais essas coisas pra mim, cara, porque eu não vou comprar porra nenhuma de Rolex, ok? Esse passagem Rolex também é uma palavra meio homossexual. Como assim, não, cara? Não, cara, você não sabe. O verdadeiro torador, o cara foda, o comedor, cara, ele usa relógio Rolex, leva o carro pra arrumar na Rolauto. Xanex, cara, velho. Não, ele faz compra no supermercado Toreto, come boi no rolete. Rolete também é uma palavra meio... E qual é a música do Raimundo que ele mais gosta? Tora Tora. Ah, aê, muito bem! É isso aí, vamos pro assunto principal então. Dessa baixaria que tá esse programa aqui, ainda bem que é um beta. E daqui a 50 episódios aí, quem sabe a gente lembra de alguma coisa. Eu fiz um peixe beta. Putz, cara, isso deve ter comunidade, peixe, né? Teste, né, cara? Peixe beta, tô pensando, calma. Eu sou viciado em beta-vitamina. Que porra é essa? Beleza, as anfetaminas eram uma fase de teste. Cobaia. É isso aí. Descobaia. Seus miseráveis. A gente vai aí pra algumas indagações aqui que preocupam a alma do ser humano. Eu não durmo faz meses. Oh, antes de entrar no assunto principal aqui, eu quero falar sobre um assunto sério. Eu queria saber aí do Vinícius e o Fernando, acho que não teve a oportunidade, mas o Vinícius aí, o alemão, primeiras impressões aí de Street Fighter 4, cara. Gostei muito. Bem que eu falei que quando eu abraço, ó, não vou perder mais. Simplesmente deixei de perder. Uhum. Adorei. Pra mim é o Street Fighter 2 super fodão. Alemão. A jogabilidade tá igualzinha do 2. Só que com o gráfico do PlayStation 3 tá ótimo. E o Vinícius, diga-se de passagem, perdeu só pra mim. Foi depois que ele falou que não ia perder mais. Mentira. Eu perdi uma pro alemão, na verdade. E depois eu disse, não perderei mais. Ah, bom. Ah, bom. Apelão. Fiquei sabendo aí que o Fernando ficou todo oriçado pra participar do campeonato de Guitar Hero aí, né? Pra quem não sabe, o Fernando aí é... Grande Master Blaster Ultra. Eu não participei porque eu não tô pronto. Mas o pessoal do meu trampo falou que se eu for participar, eles vão lá pra assistir. Que o pessoal acha que eu vou dar pro bom guitarrista. Ah, tá. Pede o patrocínio agora, porra. Vou dar bom guitarrista. Não, eu tô esperando, mano. Imagino que vai ter mais campeonato. E eu vou acabar com aqueles moleques de 8 anos, cara. Ó, já que falou em campeonato, deixa eu falar. Esse japonesinho de 8 anos, cara. Deixa eu falar. Japonês pequenininho. Lá pra meados de 1996, houve um campeonato de Street Fighter 2. E as pessoas... Quando foi? Deve ter sido 96, 95, 97. Eu só sei que os filhos da puta não me chamaram, me boicotaram da porra do campeonato. Da mesma forma, quando teve o campeonato de Mortal 3, eles não me chamaram, esses filhos da puta. Fecha a boca mesmo, Vinícius. Vinícius. Não deixa gozar na sua cara, Vinícius. É isso aí, Vinícius. É, extravasa mesmo, cara, vai. Vai, Vinícius. Pode vai, Lacraia. Chora, Vinícius, chora, vai. Chora, Vinícius. Chora, Vinícius, vai. Sai, cavalo. Papuinha. É isso aí, chega de besteira e vamos pro que interessa. Eu achei que agora ia começar. Vai começar a baixaria. E o assunto desse podcast é o que aconteceria se, né? Um dos questionamentos aí que, após várias cervejas, é o que aconteceria se o Zé do Caixão virasse pastor evangélico, cara? Você! E todos você! E não pagar o dízimo. Não vai pro céu, maldito fiel. Não pagar o dízimo. Vai morrer de coceira nas mãos. Com vermes. Olha, fala, ministro. Respondendo a pergunta, né, do futuro alternativo, onde o Zé do Caixão seria um pastor evangélico, eu acho que seria muito menos pior a pregação de evangelho. Como assim, ah, cara? Não, por que esse ódio assim, cara, pelas igrejas? Por que, olha, cara? Eu não vejo diferença entre as igrejas, na verdade, viu? Eu sou a Exi. Católica é aquela tipo meio antiga. Ah, sim. Evangélica, mas como diria tipo, Homer Simpson, tipo egípcio. Aquela religião cheia de regras que ninguém cumpre nada. Olha, eu acho que com o Zé do Caixão lá, as ameaças dele funcionariam por de cabeça fraca e as pessoas realmente iam ser melhores pessoas do que são hoje em dia. Aí imagina, uma pessoa que futuramente se transformará em um emo, por exemplo, ouvindo as ameaças do Zé do Caixão, de queimação da nação eterna, fogo do inferno, estreia velhos comendo a carne. Ultra combo, né? Ultra combos, combo bacon, Royute na veia, Tiger Uppercut, Tiger Robocop, Gelinho. Realmente acho que faria efeito. Cara, eu não sei, às vezes eu fico pensando assim, cara, ele com aquela. Com aquela. Aquele conhecimento todo dele, né, cara? Né? Ele já tá, né? É, ele já tá todo. Né? Eu acho que ele começaria cortando as unhas. Cara, se bem que pelo volume que. Né, pelo volume da voz dele, acredito que. Entre o Zé do Caixão e alguns caras aí que cortando sobem, não, né, não tem muita diferença, cara. Lembrando que o. Apesar de sermos toscos, né? Apesar do tosco chanchado aí ser um negócio absurdamente do avesso, nós não temos nada a ver com qualquer religião aí. Cada um acredita no que quer e cada um paga. Profundamente religioso. Né? Cada um dá o que tem, né, cara? Ou o que gosta, né? Que dá o que tem. Não é porque eu tenho que eu vou dar. Isso acontecerá se você não ir a uma igreja. E vamos lá, né, e falando e falando em BBB aí, né, cara, o que aconteceu? Não pense para ler, até nas leias. O que aconteceria aí, né, se a Naná do BBB posasse pelada, já que todas as BBBs posam nuas, né, cara, nada mais justo do que posar na, né, Globo Rural. Por que esse preconceito aí, né, com a Naná, cara? A Naná tinha que estar no PPP, né? Pelanca. Cara, essa cara não vai poder pular. Ela vai sair no Discovery Channel, cara. Existe um programa no History Channel chamado Luta Jurássica. Acho que ela seria um belo modelo, um belo exemplar de luta jurássica. Que medo, cara. Arnou o personagem. Esse é o Vinícius, o homem das multifaces, né, cara? Eu sou marido da Naná. Eu sou marido dela. Ô Tutankhamon, como é que ela é na cama? Eu sou marido da Naná. A Naná. Ela só Naná, porque. Não dá, só, não é Dadá? Não, só é, não dá. Só Naná. Só Naná, né, cara? Eu não consigo me embalar esse negócio aqui. Mas ela tá em cima, viu? Vou falar que tá durinho. É, né? Os ossos dela são durinhos. Tirando a estiporose. Cara, e pra quem aí não lembra do. Pra quem lembra do Telecast aí, né? É tele o quê? Telecast, né, cara? Era o Telecast aí. É um podcast. É um podcast. Televisão. É, pra quem não conheceu aí, o Telecat era um programa aí de, no meio, assim, mais ou menos igual o WWF, né, igualzinho, né, cara? Mesma coisa. Só que com alguns personagens aí do Boteco da Esquina, inclusive aí um personagem aí é conhecido aí, né, é o Grande Fantomas aí, praticamente da família. É progenitor aí do, de um camarada nosso, não sei o que ele fez na vida, né, cara? Não será divulgado, nem com arma na cabeça, cara. Mas a lenda cara. É que o Fantomas tomou um cacete aqui, mas não sei direito a história. É, cara. Nesse dia aí, o Dan Marino, aquele famoso jogador de... Verdade, foi o Dan Marino. Avançou pra cima do Fantomas, rapaz. Arrebentou o Fantomas, porra. Era demais aquele homem. Homem bruto. Imagina, Fantomas versus Zangueva. Zangueva chapelão, Aldir. Ainda mais com o Vinícius jogando, né, cara? É uma boa ideia, né, cara? Fazer o jogo de telecast, cara, com os personagens desse nível. Verdade, né? Tipo o João do Bar, Gato do Bar, Ursinho do Bar, Tião do Bar, Paulinho do Bar, Amigo Luizão do Açougue, Zé do Bar, Capacete e Truques, né? Tem que ter o Undertaker, pode ser o Zé do Caixão, ó. Oh! Ia ser apelação também, né? Um personagem. Pode ser o próprio dono do bar. Você fazia lá um segredo, você jogava com o dono do bar. Mas a pergunta que não quer calar é o que aconteceria, cara, se a nossa boca fosse no sovaco, cara. Aliás, onde é o sovaco, né? É perto do pipi, né? Se a boca fosse no sovaco, imaginando onde seria o resto. Tô imaginando pra escovar o dente, né? Qual é a tristeza que ia ser? Vou passar o rolão, então. Rolou uma coisa. Eu não passaria o rolão na minha boca. Só o rolão. É, cara. Pra comer de conversa, o que é um sovaco? Eu conheço sovaco. Sovaco. Sovaco é uma região. Sabe a diferença de é o underarm. De caralho e de pênis, né? Pênis é um pouco mais branquinho, menorzinho, mais molinho, cara. Pausa para a expressão do Vinícius aqui no estúdio, cara. O canal do esporte. Bem, eu não ia beijar a boca de ninguém se a boca fosse um... É bom que se a boca fosse um sovaco, cara, coisa, se você beijava, passava fio dental ao mesmo tempo. É igual chupar peito de homem, né? Parece que tá chupando uma manga. Olha, olho no lance, é minha, Nossa Senhora! Como é que é? Igual? Mano, não, peraí, pausa. Para tudo, cara. Então você sabe. Como é que é, cara? Não que eu saiba. Você vai usar a minha vida. Olha o que a cachaça faz com essas desgraças, cara. Vinícius aí, que é um cara com muita sapiência na área de humanas, de anatomia humana principalmente. Né, Vinícius? A pergunta aí, enviada aí... enviado por Silvia Sente aí, né? Que queria saber o que aconteceria, né, no caso, se os nossos joelhos dobrassem pra frente, cara. Posições como cachorrinho, papai e mamãe, helicóptero... Como coqueirinho, assim, coqueirinho. Pombo sem asa, coqueirinho. O Vinícius é o Kama Sutra, né? Pombo sem asa. Gafanhoto tailandês. Aranha maligna. Dragão chinês. Peraí, aranha maligna, cara. Não conhece essa porra. Não conhece a porra. Porra, não. Elevador chinês. Eu não li o Kama Sutra, né? Que fique claro que eu não li. Como é que li. O cara faz um filho sem conhecer a posição da aranha maligna? Essa é a parte fácil da história, cara. Não, eu li o traduzido, né? Tá, não é nem a aranha maligna que tá lá, é só tradução brasileira. Lá tá Dark Arachnids. É, tipo Arachnids Sombrio, né, cara? Nossa, é, cara, Zé do Caixão ia adorar, né, cara? Arachnids Sombrio. É, eu acho que naquele filme lá, como é que é? Loucuras de um Anormal? Como é que é o nome daquele filme, cara, do Zé do Caixão? Porks? Picardias Estudantis. Ah, no esculacha, cara. Filme Ascente, Anal Ride. Projeto Uranus. Engula seu prêmio. Pega na minha que eu entro na sua. Ó, rebuceteio. O homem de tu. Ô, oh, filho da puta. Tipo, ó, vou lançar outro, hein. Não, mas espera aí, Vinícius. Você enrolou, enrolou, enrolou e não respondeu. Não sei, cara. Porra, não sei, cara. Só que foi enrolar. deixa eu fazer uma. Tá, fala aí. Imaginem se o Zé do Caixão fizesse o filme O Homem de Itu. Seria o sombrio Homem de Itu? Não sei. O maligno Homem de Itu? O incrível Homem do Inferno. Seria a Unha de Itu, cara. Seria a Unha de Itu. É, o que tá mais próximo, cara. Seria a Unha de Itu. Daí quando fosse pro estrangeiro, eu caí Itu Nails. Ô, fica massa, hein, cara. Fica massa. Eu lembro de uma vez que eu vi... From Itu. Tava assistindo o CQC, eu vi o Zé do Caixão lá, né, dando entrevista, na hora que os caras falaram da unha dele, cara, ele quase partiu pra cima da galera de porrada aí. De unhada, né? Sério, cara? Não, de verdade, quase que ele... Não sei por que ele se irritou, acho que ele devia ter tomado algumas aí. Tava com micose, talvez. Se fosse, a gente tinha se irritado faz tempo aqui, por ter tomado algumas. É isso aí, vamos pra próxima aí, né? O que aconteceria, cara, se o Peter Parker fosse picado por outro inseto, cara? Que não há. Homem libélula. Isso pode ser vantagem. Libélula não pica. Né? Como assim? Pô, libélula deve picar. Não, libélula não pica. E Joaninha? Um homem Maria Fedida, cara. Nossa! Mal. Isso, cara. Seria, é mesmo, né, cara? Seria um lance... Um homem Maria Fedida. Agora, imagina se ele fosse picado. Ele seria o... Muito bom! Cara, e se o Barack Obama aí, né? Já que a gente acompanhou aí as últimas eleições dos Estados Unidos, se a gente... Eu tenho o green card, eu votei. Votei no Obama. Osama. Na verdade, assim, o que acontece com o Barack Obama, assim, vamos dizer que... Quando o Lula foi eleito, aí a galera teve maior expectativa e muita gente se decepcionou e tal, esperou uma coisa, achou outra. A expectativa é parecida. O que aconteceria, né, já que a expectativa é bem parecida, o que aconteceria se o Barack Obama se mostrasse um grandíssimo filho da puta, cara? Ó, eu tive a impressão, quer dizer, meu coração disse que ia acontecer, não aconteceu, que no dia da posse... Ele ia tirar a máscara e mostrar que ele era um loirão, com a suástica tatuada no peito. Ariano. Escrito White Power nas costas. Nossa, meio American X, né? American X, aí seria foda, hein, cara? Isso é terrível. Medonho, cara. Na verdade, todo mundo falar porque ele é negro. Não, ele não é. Ele é um homem branco, cara. Ele se veste como um cinza. Branco tradicional americano. Tem um discurso... Olha só, não, para e pensa. Vê se ele é preto. Ele escuta rap? Não saiba, sei, não. Cara. Ele tem um Blackberry, cara. Não sei. Que preto que tem um Blackberry? Eu não conheço nenhum. Ele luta boxe ou faz atletismo? Eu saiba, nunca vi. Não sei. Agora, cara, é derradeira, hein? A derradeira. Que time que ele torce? É o Corinthians? Provavelmente não, cara. Cara, não sei. A menos que ele seja o Vampeta, eu acho que ele é o Vampeta, cara. Ah, acho mesmo. Isso também. Como é? Acho mesmo. Existe a suspeita. Explica essa teoria aí, vai. Não, existe a suspeita de que o Vampeta conseguiu a dupla cidadania, trocou de nome e foi eleito presidente dos Estados Unidos apenas com os votos dos corintianos nos Estados Unidos. Olha isso. USA. É. Como diria, bora. Bora. Aê, está valendo. Great success. O que é que só você viu? No meio da música aí. No meio da música é meio estranho, né, cara? Se fosse no meio do músico, né, cara? Vamos falar aí, né? Bom, se bem que eu acho que se encaixa aí de certa forma, né, cara? Porque no meio musical aí, o que aconteceria se o Fresno, cara, tocasse aí o... Black Metal, cara. Não aconteceria. Só isso, cara. Eu fico pensando, já pensou os caras tipo, falando do capeta lá, e chorando, tipo, pelas pessoas dizendo que foram para o céu. Ah, dizendo que amo o capeta. Lord, volta Satan. Pra mim, capeta. Olha, eu ia torcer pro diabo aparecer e matar os filhos da puta. Talvez um ritual satânico desse certo e puxasse. É, algo assim, ressuscitar uma entidade perdida do apocalipse. Um troll do abismo. Alguém do labirinto, do óbvio. Algo que simplesmente anti-vida, anti-humano. Algo antifrésnico, antifresno, algo que matasse aqueles filhos da puta. Levasse eles pro esquecimento, a gente esquecesse. Cara, não vai poder nada no ar, a gente tá xingando todo mundo. É o demônio. Cara, será que nessa nossa lista aqui não vai ter nada de bom, cara? Porra, dá a lista aí. Bom, quem sabe, será que... Aí. Cara, e se o Enéas fosse presidente, cara? Ah, a gente estaria hoje com o vice-presidente, né, cara? Também. Verdade. Sem contar que o nosso país ia brilhar verde, que ia dar pra ver na lua, né, velho? Uranus Project. Ó, tem uma boa aqui. Esquece o negócio do Enéas. Se o Long Dong Silver fosse atleta de salto com vara. Era desclassificado na hora. Pode pular com duas varas. Muito menos uma bem maior que a outra. No caso dele próprio. É, ia ser... ele ia... meio desproporcional aí. Aliás, é uma pergunta que eu e o Pera aí, mas... levantamos. Por que Silver, se ele é um puta negão, né, cara? Aliás, ô Vinícius, explica aí, né, pra quem não conhece aí, quem foi, né? Eu não sei se tá vivo ainda esse cara, mas quem é ou quem foi Long Dong Silver, cara? Você conquistou mulheres sob seu conhecimento. Você que é um profundo conhecedor da pornografia aí. Pornô. Long Dong Silver foi um ator pornô da década de 70 e 80... É, o que eu sei é isso. Não. Eu sei que ele era preto e o bagulho era Silver. É. É tipo. Silver Surfer é Silver, né? Esse aí, o Vinícius tá se abstendo, né? Da informação aí maior, né? Literalmente, né? Maior, literalmente. Que dizia que Mr. Long Dong Silver aí tinha 45 centímetros aí de pura raquetada. Eu tô com meus 30 e tô achando pouco. Porra! Minha perna não tem isso. Tô com 30 de diâmetro. Puta, é um torpedo, né? 80. Voltando ao assunto, o Long Dong Silver daí podia sofrer um acidente e tropeçar na giromba enquanto tava correndo com a vara, né? Não, imagina. Vara. A camisinha a dele. Vara. Na vara. A camisinha pra ele ia ter que ser uma daquelas. Saco de cadáver, pô. Saco de dormir. É, saco de dormir, uma barraca. É até humilhação chamar de camisinha, de ser um jaleco. Um sobretudo, na pior das hipóteses. Vestido de noiva, sei lá, mano. Máximo! Cara, e se o Cid Moreira fosse aí locutor de esportes radicais? É muita adrenalina. Ah, senhor Burnquist, você estava com esse 900 na manga. Mestre Branquelo de todas as manobras. Estamos aqui agora nesse X-Men. 900 graus. X-Games. É fantástico. Olha, agora vamos pular nesse bug. Bandeirantes, o canal do esporte. Não consigo descrever a adrenalina. Meu coração está na boca. Isso que eu falo assim. Ah, senhor Henrique Carmichael, você com suas manobras mirabolantes. Mostre, mestre. Mas eu acho que ele deveria gravar a lista telefônica de Portugal, né, cara? Nossa, Manuel. Olavaira. Pereira. Joaquim. Ô, oh, réu. Próximo. E se... Já que a gente falou de religião, ou não, né, vai depender da edição. A edição. E se o Henrique Cristo, cara, ó, primeiro, antes de eu falar isso, cara, eu queria dizer que existem três, ou, logo, quatro, meu. Existem três ou quatro personagens aí que eu gostaria aí de tirar uma foto, cara, pra guardar pra posteridade, cara. Quem sabe não entrevistar aqui, né? Ô, quem sabe, cara. Um deles era o Henrique Cristo... O segundo seria o Toninho do Diabo. Puta massa. O terceiro, cara. Long Dog Silver. Não, você acha? Não, o terceiro seria com certeza Padre Quevedo. E o quarto, cara? Era três. Toninho do Capeta. Não, de novo, não. Não, já Chico falei Picadinho. Toninho. Chico Picadinho, cara. É um craque. Não, se bem que o Chico Picadinho, cara, pra quem leu aí Serial Killers Made in Brasil. Aquele cozinheiro, né? Você olha os picadinhos. Faz programa na banda. O cara faz um estrogonofe, fica uma beleza. Ele apresentava, apresentava junto com a Ofélia. Ambiente secreto. Não, mas já que, né, já que falou do assunto Chico Picadinho aí, pra quem não leu o Serial Killers Made in Brasil, o livro em si é meio fraco, cara. Mas a entrevista do Chico Picadinho aí vale o livro com certeza. E pra quem não leu, tá aí a dica, vai estar o link aí no post. Aí você dá uma olhadinha e tal, e já, se você adquirir o livro, já corre pra, pra parte da entrevista com o Chico Picadinho aí, que vale o livro. Jabazão de graça aqui no podcast, e com isso a gente vai pra qual aqui, de rapaz? Graça, você falou que é desgraça. De graça? De graça? Desgraça pouco é bobagem, mas de graça nunca. Nunca. Tá aí, cara. E se existisse? Eu fiz tudo pra você gostar de mim. Ai, meu Deus, não faz assim comigo, não. Você tem, você tem que me dar seu coração. E se existissem políticos honestos? Não consigo imaginar a situação. Não, isso aí não dá pra... Não dá. Se a gente ficar falando, já teve gente que foi processada por causa disso. Né? Fala, existe honesto? É verdade. Existe. Existe mesmo. Por exemplo, Severino Cavalcante. Severino Cavalcante. Roberto Jefferson. Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães não existe mais. Collor. Nilo Peçanha. O Aldo Marino. É, o Dan Marino. Jader Barbalho. Argolo já... Ferrão. Não, o Jader é do Barbalho mesmo. Argolo Ferrão. Adorcine de Oliveira Lírio. Cara, esses dias... Foi processado também por causa do dedo do Lula, cara. Esses dias eu vi uma foto, cara, do Lula fazendo assim, aquele símbolo assim, meio do metal, assim, né, do chifrinho e tal. Tava mostrando um dedo só. E... Pro céu, meu, aquilo lá foi muito sacanagem. Né? Então, assim, a questão é, e se o Lula, cara, tivesse, não tivesse, aliás, né, o dedo do meio? Ele ia ser um motorista frustrado, só serve pra mostrar, não, mostrar as obscenidades, que, né, cara? Tem gente que fala que como ele tem só 9 dedos, ele rouba menos, né? Eu acho que se ele ia ser o dedo do meio, ele podia foder menos o Brasil, pelo menos. Boa! Palmas para alemão. O 5 contra 1 dele estaria prejudicado gravemente, porque afinal é um volante, meio campo, ó. Se você pega a sua mão, olha aqui, ó. A falta de um volante, o zagueiro você tira. Ele já não tem um lateral, né, cara? Mas é, tirar um volante do time acaba com. E é o volante de contenção, né? Alguém que dá a liga no 5 contra 1. Eu acho que estaria prejudicado, no caso. É um assunto que Vinícius entende e como entende. Não, não come. Não come nada. Mas entende. Muito, muito. Vinícius é um cara entendido, cara. Nossa, é um cara bastante entendido. Vinícius, ele é PhD em filosofia e... Ah, como é? Tá aí o marido da Naná pra não deixar mentir. Eu tô com saudade da minha véia. Esses dias aí passou, né, na TV aí, pra quem tem TV a cabo, como eu não tenho TV a cabo, então fiquei a ver navios, né, cara? A Titanic, né? Falou sobre a entrega do Oscar e tal, toda aquela celebridades, aquela frescureada e tal. Como é que é o nome do cidadão lá mesmo, cara, que fez o... Isso. É... O Keith Ledger. A propósito. É Heath Ledger. O Heath Ledger ganhou o Oscar? Puta, queria ter visto o discurso dele, cara. Ele estava lá, cara. Ele estava lá. Nos nossos corações. Cara, então, ele... Então, o personagem que interpretou o Coringa, tal, ganhou o Oscar, né, um Oscar póstumo e tal, a família dele teve que receber. Mas isso não tem muito a ver com a pergunta aqui, mas enfim, o que aconteceria se o Bozo, cara, substituísse o Coringa? Bom. Cara, como seria o Bozo como Coringa, cara? Alô, criançada! Alô, o Bozo chegou! Trazendo terror! Falasse o Gozo, ele ia sortear uma bicicleta. Corrida de Batman, dá uma bitoca no meu nariz! Vem cá, menino morcego! Olha, aí sim. Qual cavalinho que você escolhe? O morceguinho preto, morceguinho branco ou malhadinho? Ó, com o Pozo, inimigo do Batman, finalmente teremos um duelo de loucos à altura, né, meu? Porque o Coringa não é louco, não é, meu? Que isso, cara? Como é que você assim, fala um negócio desse? Mas Pozo contra Batman, cara. Não, cara, eu discordo. O Pozo, mais louco que o Pozo. Seria pelo menos dois palhaços, né, cara? Você já ouviu a expressão, mais louco que o Pozo. Alguém aqui não ouviu? Claro, com certeza. Né? Tá bom. Mais louco que o Batman. Mais louco que o Batman. Alguém já ouviu mais louco que o Coringa? Não, porque não existe verdade, mais louco que o Coringa. Belo raciocínio. Eu falo Corinthians, cara. É que assim, o Coringa tá à parte, né, cara? Não, o Coringa tá num nível acima, cara. O cara é semideus, cara. Então tá. O cara é o semideus da loucura. Só porque o cara morreu, todo mundo vai falar bem dele agora. Não, o Coringa não morreu. Ele na Copa. Não, quem morreu foi o ator lá que fez ele. O Coringa morreu umas 100 vezes no Batman já também. Não, cara, que isso. Inclusive no filme lá do Vinícius passa pro Coringão. No Batman Returns. O que aconteceu com ele no final? Morreu. No Returns? Morreu. Morreu. Cara, eu não lembro. Nem eu, mas eu sei que ele morreu. Cara. O álcool acaba com a minha memória, cara. De novo? Hã? É. Alta quem de... jogou ele foi o Michael Keaton. Quem? O Batman, o Michael Keaton. O Batman das antigas, pô. É, aquele Batman das antigas, o Michael Keaton. Hoje eu tava vendo... Não. Vai sair um filme com o Patrick Swayze, cara. Filme não, é uma minissérie, eu acho, Sei lá, americano. Nossa, ele tá numa... Chase, cara. Oh, tá tosco, viu? Ele tá numa situação feia, né, não, cara? Não, e pensar que ele já foi bonito, gostoso. Bom, isso é o que ele tá falando. Dizem. Dizem que ele já foi tudo isso. Então, nossa, o cara tá tosco, viu? Que filme que é? Ghost 2? Não, não é filme, não. Acho que é série policial. Ghost, série que ele é galera de chácara. Como é que era o nome desse filme? Como é que era o nome desse filme, cara? O Patrick Swayze, rapaz. Eu lembro de um, porque eu gosto muito do filme. Eu sei que tem aquele com o Keanu Reeves, que ele pulava de paraquedas, soltava os bancos com a carinha de presidente lá. Isso eu não lembro. Ele tinha uma gangue de esportes radicais. E quem fazia parte da gangue era o Cid Moreira. É, ele narrava, ele era o câmera. Mas ele pulou. Linda. Ah, Patrick, não faça isso, Patrick. Patrick Swayze. Mas ele está ensandecido. É um louco em frênese. Assalte aquele filme. Não, mas eu lembro, cara, de um filme muito agora, bom. Agora, Patrick. Não, e tem aquele que ele era Leão de Chakra. Ele tinha meio metro de altura e batia em todo mundo. É a coisa mais mentirosa do mundo. Era um gato. Não, cara, mas o Petro que tá no Donnie Darko, cara. É um filme classicaço aí de quem. Donnie Darko, né? É, de filmes. Filmes cult aí, quem gosta, cara. É. Eu curto. Ah, eu assisti umas 8 vezes e cada vez que eu assisto uma interpretação diferente, cara. Muito foda. Pra você assistir e ficar uma semana dormindo dentro do congelador. Cara, um filme que eu assisto e não consigo entender os batutinhos, cara. Esse filme não faz sentido pra mim. Não faz sentido ter filmado uma porra daquela, né, cara? Né, como é que... Como, Vinícius, você que é um cara, assim, crítico de cinema e tal... E lambada, a dança proibida. Vocês quebram minha cara. Rainha da sucata. Rainha da sucata. Hey, hey, Não, não, pera aí. Beto Barbosa, filho. Não, pera aí. Aí Sidney Magal não, cara. Dançando Sidney Magal lambada, é foda. Dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada. Presta atenção no começo da nossa vinheta, tem uma lambada lá, que é um clássico da porno chanchada. Pedro, pornô chanchada, parece o Beto Barbosa nu. Já vi um show do Amado Batista quando era moleque. Eu e meu pai. Conta aí como é que foi essa história aí, cara. Eu não tenho lembrança muito clara. Foi na Isamar, pra quem não conhece, Isamar era uma festa, uma exposição agropecuária. É, no interior de São Paulo tem muito dessas coisas, né, cara? E o meu pai trabalhava no caso do Banespa. Você comeu alguém, né? Pode falar Banespa. Pode falar Banespa. Não. Santander não pode falar. Pode falar pai também. Ah, peraí. Como pode falar? A igreja patenteou. Peraí. Progenitor. Alemão falou... Alemão não, alemão mandou um link pra mim essa semana de um site que diz que o Santander é coisa do capeta, cara. Verdade. Você pode ver também no nosso blog que vai estar lá o link se eu achar Santo de novo. Santander. Quando eles contrataram o Marcelinho Carioca, eu desconfiei que o Santander é coisa do campeta também. Coloca a teoria do miserável do dono do blog lá, coloca assim, Santander, aí ele troca Santan por Satã e coloca Ander como uma tradução para banco. Então ficava Banco do Satã. Onde que vem? É tipo Hellman, né? Isso me lembra. Deve ser música do Metallica, né? Hellman Kitty também. Tudo coisa do capeta. Isso me lembra aí uma vez, né? Acorda o termônio, meu! Vendo um cidadão desses aí, desses pregadores falando aí, dizendo que aquela música do Van Halen lá, Jump, era do capeta também, né, cara? Porque... O cara, acho que não... O cara pula, ele quer ir pro céu. Sou um cara que não manja de inglês, mas... Tá na cara que no refrão o cara dizia que o vocalista cantava Go to Hell and Jump. E na verdade é Go Ahead, né? Go Ahead, cara. Go Ahead and Jump, né, cara? Quem não lembra do Knights in Satan Service? Puta, é um clássico. Que da... isso, cara? Knights in Satan Service. É que banda que é o Knights in Satan Service? É um clássico da teoria da conspiração. E tem outras, né? Outros acrônimos, né? Acrônimos a respeito do Kiss, cara. Tem outros, assim, que a galera pira e que, olha... Os caras criaram o nome do concurso de beijo, na verdade. É, vai tomar no meio do birolo do rabo. Nada mais é do que uma porrolice do caralho. Um bando de... É, inferno, capeta. É, Fernando, que é um doutor em parapsicologia, conhecedor das religiões, né? Calúnia. Tudo calúnia, dobra meu dedo. É, o alemão falou tudo. Na pele, dobra na pele. Dobra o dedo dele, porra. Senta no meu dedo. Senta no dedo dele. Faz alegria com o dedo dele. Mas deixa eu em paz. Ai, caralho. Cara, voltando ao assunto do Bozo. Quando eu era pivete, meu avô me levou no show do Bozo, cara. Aí a gente tava todo mundo no clube assistindo o show do Bozo, e o Bozo começou a tirar disco de vinil, cara, na plateia. Nossa, olha, cara! Aí, o Coringa nunca fez isso, cara! Eu lembro que ele começou a tirar disco e muita criançada assim começou a baixar, o segurança teve que mandar o Bozo, cara. Parar de jogar disco de vinil. Cara, que massa, cheirado, né, cara? Que massa, devia estar loucaço, né, bicho? O Bozo era o Luiz Ricardo, né? O Luiz Ricardo não cheirava. Nossa, é mesmo, cara, depois do Coringa, só o Bozo, cara. O Coringa vem antes do Bozo, rapaz. Tá, Vinícius, só você pensa assim, cara. Não, Vinícius, você... Vinícius, se você conseguir juntar 30 pessoas que pensam igual você, a gente vai pensar igual você. Para. Ó, o Coringa já jogou disco na criançada, tentando decapitar. Primeiro, o Coringa é um personagem de quadrinho. O Bozo é de verdade, rapaz. O cara aqui foi no show do Bozo, não foi no show do Coringa. Que personagem de quadrinho? Eu vi no filme, ele existe. Ele morreu. Ele existe. Ele é o mesmo cara que fez o segredo do Bruce Black Mountain. Ele deu o cu. Isso é coisa do capeta, rapaz. Ele deu o cu. Se ele tivesse morrido no Brokeback Mountain, a família nem ia lá receber o prêmio. Também tá vergonha. Cara. Todo mundo tá com vergonha dele no filme. Aliás, eu nunca vi Brokeback Mountain. Nem eu tenho orgulho de falar. Eu não. Eu vi Coração de Cavaleiro, gostei com ele. Eu como amante do cinema... Você come quem? Você come um monte como de cinema? Amante de cinema. O cara viu... Não, falando sério. De volta para o Traseiro Feliz. Bud, o cão amigo. Bud, o cão amigo. Bud, o cão amigo e pervertido. O cão linguiçudo. Rampa, missão animal. Bud, uma, o cão linguiça. Uma zoofilia da pesada. K9. KY9. Um tira dá pra cachorro. Um tira dá pra moçada. Um tira dá pro cachorro da pesada. É isso aí, no oferecimento de Power Gloves e Renatão, a gente volta aqui com o podcast, né, com as perguntas bizarras aí, eu quero dizer aí, né, eu quero avisar que o Fernando levantou uma questão aí, que se 30 pessoas concordarem com o Vinícius, né, e demonstrarem que ele tá certo, e demonstrar que ele tá certo, a gente muda de opinião aí, com certeza. Eu discordo. Seja o que for. É isso aí. Tô chegando agora. Não sei nem o que tá falando, mas já discordei. Poste seu comentário lá no post do episódio, que a gente vai estar aí divulgando aí no próximo episódio. Senhor Perna, mande mais uma pergunta. Perguntas. Próximo. Vai lá, Vinícius. O que aconteceria se japoneses inventassem uma parada para aumentar o pênis? Mas já tem, cara. Já tem várias, aliás. Diz aí, Perna, como foi sua experiência com o aparelho? Aliás, deixa pra lá. Diz aí, Perna, o que você vai fazer? Eu vou comprar um aparelho pra viver. Diz aí, Fernando, o que você vai fazer? Eu vou pegar emprestado o aparelho dele pra me defender. Ele vai emprestar o aparelho dele? Novo. Ai, eca, cara. Você tá novo. Não, esses dias eu tava vendo aí na TV a cabo, não, porque eu não tenho aqui TV a cabo, né, cara? Eu sou um assalariado aí, né? Tava vendo na Parabólica aí um canal, cara, que passa aí nas madrugadas aí sobre produtos eróticos e tinha uma máquina, cara. Cine Privé, depois do Cine Privé, né? Cara, nossa, intervalo. É. Nossa, bons tempos do Cine Privé, né, cara? Aliás, aliás, cara, quem não assistia Sexta Sexy, que atire o primeira pedra, cara. Ó, outra coisa muito boa em relação a Sexta Sexy, além de mulher. Quem não assistia Striptease do Miele e coquetel. Ficava esperando... Coquetel, cara! Aliás, pelo amor de Deus, Miele fazendo Striptease agora... Deu uma... Aliás, cara, como... Ficava esperando Striptease total no final, cara. Como pode ter... Coquetel, vindas garotas. Cara, como pode ter existido um programa chamado Coquetel no SBT, cara? E que meu, já existiu, eu lembro que antes, tentação, naquelas épocas, fantasia. Os homens eram homens. Temptation Island. Homens eram homens e caçavam a sua própria comida, cara. Não é igual hoje, que você compra tudo pronto. É verdade, mercado. É verdade. Esse tempo, o que aconteceria se o Cristo Redentor de repente tomasse vida e atacasse o Rio de Janeiro, porra? Cara, seria a coisa mais linda do mundo. Eu acho que ia ser a maior notícia do ano. Cristo Redentor arrasa... Essa estátua do Borba Gato lá em São Paulo resolve tomar vida, cara. Aquela coisa feia. Cara, cara, imagina o Cristo Redentor, um né? No Ipiranga lá, aquele monte de tato. Não, não é no... Ah, aqueles caras. Ibirapuera. Não. No Ibirapuera. No Ibirapuera, O monumento aos bandeirantes. Tem um monte, tem uns 30, não tem? Tem. Aquilo lá é causar não, na verdade, caos. Na verdade, ele é conhecido também com um deixa que eu empurro. Se você for ver, tá todo mundo puxando e um empurrando, só que a corda que tá puxando tá frouxa. O miserável tá empurrando sozinho. Tá zoando o cara. O cara devia ser um maldito político ali já, tentando tirar vantagem da situação do povo, né, cara? É. Com certeza era político. Não existe político, aliás, existe. Político o... Nilo Peçanha. Nilo Peçanha, vamos começar de novo aquela lista? Não, deixa eu falar. Argolo Ferrão. Cara, eu tô aqui no canto da sala pensando numa coisa. Medo. Imagina só se o Clark Kent tivesse caído no Rio de Janeiro. Cara, é mesmo. Cidade, cara. Cidade de Deus com Clark Kent, cara. Tropa de Elite, imagina, cara. Ele lutando capoeira. Imagina, imagina o nome dele, nem ser Clark Kent, ser Carlão Fogueteiro. Ah, se o surfista bronzeado morasse no Rio? Bronzeado. Surfista bronzeado. Já surfista bronzeado, velho. Surfista saradão. Mas o uniforme dele ia ter que mudar, de azul pra vermelho, né, meu? É, claro. Mengão, né? Verdade, ia ser verdade. Ah, ele ia ter feito Mengão. Eu gosto do Flamengo, mas ele ia ter feito Mengão. Eu acho que ele ia ser... Ou por baixo. Ele baixo. Ia ser... Mas ele falando, né, cara? Cara, mas o fato é que... Existe, será que existiu imagina tráfico ali, cara? Eu queria, iam corromper o garoto, rapaz. Vou usar ele. Nossa, pra... imagina, ele é imagina o Clarkinho cheirado, cara. Nossa, imagina, cara. Imagina, ó. Se no, cara, se no cara, filme... Imagina o fogueteiro cara, cheirado, cara. Se no primeiro filme ele já girou a terra lá ao contrário, fez tudo voltar, cara, você imagina ele muito louco. Agora vamos imaginar o superpoder. Igual o Scratch, né, cara, na terra. É? Vamos imaginar o superpoder. O cara usa a supervisão dele pra ver a polícia lá da puta que pariu. Então ele ia ser o maior escadinha do mundo, né, cara? Ia ser o maior... Ele ia ficar lá na laje só famoso, filmando. Famoso periquito, né? Ia filmar. Observando. Aí ia subir a pipa, né, cara? Já era. Ele mesmo, né? É, pode ser a pipa. Oh, agora não, ele... não ia ser fichinha pra ele. Ele usa a visão de raio-x pra tomar. Aí pipa. A pipa do vovô não sobe mais. Pipa do vovô não sai. Apesar de fazer muita coisa, o vovô foi passado pra trás. Para o alto e avante. Ele poderia usar a visão raio-x pra ver onde tá a droga das favelas rivais e lá e roubar na cara de pau. É droga no sentido de narcótico ou droga daquela merda de favela rival? Tipo os dois, se liga. Tipo se pá. Agora eu tô pensando aí, imagina só a Lois Lane, cara. Esse é uma Lois Lane. Ele ia conhecer ela no Piston de Ramos, com certeza. E aí, Luísa? E aí, Luísa? Luísa Lameda. Luísa, a boca de veludo. Vai rolar o pancadão logo mais. Que mel. E aí, gata. É. Vamos pro pancadão. E essas carnes? É. Vamos passar pra ele, Luísa. Vamos pra próxima. Lá em casa. E lá no meu capô. Tô imaginando também ele. O que é Lex Luthor? Lex Luthor. Luthor é o comissário de polícia, né? É. Todo mundo ao contrário, o mundo bizarro. Mundo bizarro. Lex Luthor. Próxima. Que a Xuxa. Você precisa não, essa não. Silvia essa... Sente no show da Xuxa. Apenas no show da Xuxa, por favor, gente. Nada de pornografia aqui pra hoje. Pra começar o nome, acho que devia ser... Show Peta. Show da Xuxa. Baixinho, deu um boquetinho. De repente, do nada, ela começou a perceber que os baixinhos eram todos anãos. Cara, Aquiles, que bizarro, né? Imagina Aquiles, isso. O anão rendido. Como é que é o nome do Aquiles? O codinome dele é Aquiles do Conquistador? Um bagulho assim? Do fundo Aquiles. Ô, louco, quem não viu o fundo Aquiles? Do fundo Aquiles, cara? Eu não. Quem é Aquiles, cara? Nem do Aquiles nem da Pontinha. Quem é Aquiles? Aquiles é um anão. É um anão Aquiles. É legal que a menina tá de quatro pagando boquete pra ele. Aí ele vai, cansei disso, vou lá pra trás. Ele anda tipo meia hora, se liga, tem que dar uma maratona até ele dar a volta na mina. E ele assim, depois aquela perninha dele. Aí ele sobe num banquinho, a menina de quatro, né? Ele sobe num banquinho. A menina até pegou no sono já. É, tipo, tá velho. Revista Caras ali, né, cara? É, tipo isso aí. Ó. Primeiro, eu assistiria o show da Xuxa, se fosse com a Silvia Sérgio. Show da Xuxa. Como é que seria o nome dos programas? Caverna do Dragão, como é que seria? Caverna Profunda do Dragão. Caverna da Laurinha. Imaginando qual... E He-Man ia ser... Peraí. Imaginando qual a Garganta parte... Profunda do Dragão, rapaz. É. Ia ser She-Mail, cara. É, porque ele já fazia uma, né, fazia uma amálgama, né, cara, de She-Ra com He-Man, assim, meio, né? Ó, imagina onde estaria o Gato Guerreiro. E o Cavalo de Fogo, cara. Cavalo de Fogo passava no SBT, porra, não passava na Xuxa. Não passava na Xuxa. Não, se liga, rapaz, Vai, o Cavalo de Fogo. E o Cavalo de Fogo, vai. Esse cavalo... Ia ser meio pedofilia, né? Não, seria o Jumento Rabo-Foguete, né, cara? Jack de Fogo? Jumento Faís. Jack de Fogo, que eu digo, é Jack Bêbado, se liga. Jesus. Qual mais existe na Xuxa, cara? Thundercats. Os gatões. Os gatões da meia-noite. É. Vai ser os gatões trovão. Agora você já pode imaginar o que ia crescer quando ele gritasse Thunder. Oh, garoto. Thunder cock. Thunder gostoso. Oh, fucking shit. Pô. Pocket. Cara, que injustiça, vocês estão esculhambando com a minha infância, cara. Isso é uma injustiça acabando muito grande, cara. Tá inocência de perna. Tá perdendo, pequeno gafanhoto. Vamos para as considerações finais aí, você que suportou esse papo de bêbado aí até não sei que horas são, whatever. As considerações finais aí, Vinícius. Eu não tenho nada para dizer, por isso digo, yeah. Alemão. É isso aí, meu povo. Estamos aqui, a gente tá começando ou tá terminando? Tá terminando, né? Então, obrigado, meu povo. Obrigado pela atenção. Um abraço, até mais. Eu queria fazer um breve manifesto contra o politicamente correto. O politicamente correto matou o humor. Se não fosse politicamente correto, esse podcast ia ficar com uma hora no mínimo. Provavelmente vai ter que editar, vai dar uns 15 minutos por aí. É, eu acho que não vai passar disso não. E no mais, eu queria mandar um abraço pra minha mãe, que ela provavelmente tá ouvindo. Meu pai não, porque meu pai, coitado, ele é deficiente auditivo. E faz um videozinho pra ele. E eu, é pô, meu pai é. Ele é analfabeto também. Infortúnio da vida, infortúnio da vida. Tá explicado então, né? Tá explicado então por que. Hã? Eu acho que eu falei demais, é isso que ele quer dizer. Bom, já ia mandar um beijo pra minha irmã que foi embora. Valeu, agradecendo a todos aí, espero que você tenha curtido. É, e... minha mulher. Também. É, olha, cara. Isso, você esquecendo, briga, cara. Isso. Eu quero também mandar um beijo pra minha mulher. É, eu também. Já que vocês lembraram, eu também. Vai, seus filhos da puta. Eu ia falar isso, mas eu achei impróprio citar ela. Desde o começo eu tô pensando em falar isso, cara. É, eu também. Eu só pensei nela por todo esse episódio. A gente demora o dia inteiro pra gravar. A gente chega aqui 6 da manhã. Eu também. Noite, eu só pensei na mulher. Eu pensei nela. Ok. E pra fechar toda essa tosquice, não esquecendo aí que você pode dar uma olhada nos links lá no post e não esqueça de deixar seus comentários. Deixa ele falar. Oh, e o marido da Naná também tem que falar. Mande e-mails aí. Vou criar uma musiquinha. Pera aí. Pra finalizar aí, o alemão vai mandar uma piada sem graça aí pra galera. Todos cuchada, vai demonstrar. É isso aí. Tá, então eu vou contar uma piada sem graça aí pra finalizar, né? Tava aí no inferno o Maluf e o Fernando Henrique, né? Cada um num caldeirão cheio de merda, né, cara? E Fernando Henrique olhando pro lado, viu que o Maluf tinha merda até aí a barriga. E Fernando Henrique estava atolado até o pescoço de tanta merda, né? Aí chegou o capeta e ele ficou todo revoltadinho, né? Que assim não pode, assim não dá. Ele, né, como... né? Eu não roubei ninguém, eu não fiz nada disso. E tô aqui atolado de merda e o Maluf aí, né? Só pela metade. Aí o capeta olhou para o Maluf e falou com aquela voz toda charmosa, né? Que todo capeta tem. Maluf, já falei pra você sair de cima do Lula, cara. Você não podia rir, tinha que ser chata, cara. Nada melhor que uma piada. Cara, não consigo terminar a piada. Maestro, sua vez, maestro.